quietude da noite, quando as estrelas brilham intensamente. Ouço seu nome em cada brisa, você é a calma que me traz paz. Cada batida do coração chama seu nome. Desde que você chegou, eu não sou o mesmo. Não preciso de palavras bonitas ou rimas, apenas este amor para sempre. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo tanto. A cada momento, a cada respiração, você é o ritmo no meu peito. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo tanto. Quando a luz da manhã aparece, você é o sol que seca minhas lágrimas. Mesmo nos dias mais sombrios, você me ilumina de inúmeras maneiras. Cada sorriso, cada suspiro, me diz que você é a minha razão. As palavras podem desaparecer, mas isso é verdade, tudo que eu preciso é você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo tanto. Mais do que as palavras poderiam dizer, mas a cada dia que passa, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo tanto. O tempo mudará o mundo que vemos, mas meu amor sempre será uma melodia sem fim, simplesmente infinitamente. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo tanto. Através dos altos e baixos, você é o único que eu conheço. Eu te amo, tanto. Eu te amo.